Panorama Agrícola para 28 de julho de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 28 de julho de 2014, segunda-feira de lua nova. Nos trabalhos técnicos do Panorama Agrícola está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a grama do vizinho é sempre mais verde. Destaque da semana vai para a Agrotec Pomerode, programe a sua visita. E confira no noticiário, o agricultor que teve perdas com enchentes pode prorrogar parcelas de empréstimos do Pronaf. Dica do dia. Esteja atento na hora de comprar pescados. Em casos de peixe fresco, observe se as escamas estão firmes e bem unidas entre si. Outra dica é verificar os olhos do peixe, que devem ser brilhantes e transparentes. No caso da qualidade de produtos secos, leia sempre a embalagem. O rótulo deve ter informações sobre nome e origem, data de validade e o selo do serviço de inspeção. É hora das notícias. Há agricultores familiares da região sul do Brasil que tiveram perdas por causa das recentes cheias podem prorrogar parcelas de empréstimos do Pronaf. A regra vale para os que tomaram crédito de custeio da produção e também para os que solicitaram recurso com o objetivo de fazer investimentos na propriedade. O agricultor que tem o seguro da agricultura familiar SEAF Proagro Mais deve acionar o seguro fazendo a comunicação da perda. O que não conta com essa garantia pode pedir a prorrogação das operações por até 36 meses. Já os produtores que contrataram a modalidade investimento conseguem estender o pagamento das parcelas em até um ano após a data final do contrato. São negociadas, no entanto, apenas as prestações em aberto a partir do momento em que as cheias começaram a atingir a região. Para prorrogar o pagamento, é necessário solicitar aos técnicos dos serviços oficiais de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, a elaboração de um laudo grupal para os municípios em que há 30 ou mais agricultores familiares prejudicados pelas enchentes. Nos casos em que o número de atingidos do município é igual ou menor do que 29, os técnicos de ATER vão elaborar um laudo individual para cada um dos atingidos que tem operações de crédito em que a renda foi frustrada. Esses laudos devem ser entregues pelos agricultores prejudicados aos bancos e agentes financeiros onde estão seus contratos. Então, aí a informação do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, para os agricultores da região sul do Brasil que tiveram perdas por causa das recentes cheias e que podem prorrogar parcelas de empréstimos do Pronaf. Estão abertas até o dia 30 de agosto as inscrições para a quarta edição do Prêmio Margarida Alves, de Estudos Rurais e Gênero, Mulheres e Agroecologia. O prêmio tem o objetivo de divulgar pesquisas e estudos sobre a igualdade entre mulheres e homens no meio rural. Este ano o prêmio tem um enfoque especial, é voltado para a agroecologia. O prêmio, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem âmbito nacional e vai selecionar os melhores trabalhos sobre o tema Mulheres e Agroecologia em três categorias: ensaio inédito, relatos de experiências e memórias. Informações adicionais no site mda.gov.br. Confira a entrevista de hoje. Estamos na semana da Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. Essa feira mostra acontece no pavilhão da Festa Pomerana, nesta sexta-feira, 1º de agosto, e no sábado, 2 de agosto. Para falar mais sobre o evento, Eneide Bart, entrevistamos a extensionista da Epagre em Pomerode. Quais são as principais atrações da Agrotec Pomerode, Eneide? Olha, nós teremos várias empresas bastante interessantes para a agricultura familiar que vão estar expondo suas máquinas, seus equipamentos e implementos aqui na nossa feira. Nós temos empresas que trazem implementos que são acopláveis no microtrator, como pequenas semeadoras, pequenas plantadeiras adubadeiras, máquinas diversas, pequenos tratores, né, inclusive sendo traçado. É uma empresa coreana que tem fábrica aqui em Garuva e que vai estar conosco aqui também. Nós temos sementes, né, empresa de sementes, a Hortiseries estará conosco. Equipamentos manuais, né, por exemplo, a Guarani estará conosco, a Jumil estará conosco. Temos uma empresa que traz uma novidade aí, que é uma compactadora de silagem, que enfarda a silagem, né, bem interessante. Temos empresa com material de irrigação, Carrer, do Paraná. Temos a Branco, também com pequenas máquinas. Temos a Veráqua, com equipamentos para piscicultura. Temos empresas com equipamento para proteção individual, né, para aplicação de agrotóxicos. Temos empresas na área de agregação de valor, então, com ordenhadeira, com pasteurizador, com máquinas que servem para agroindústria, para pequena agroindústria. Temos uma empresa, Ecosolos, que vai trazer pó de rocha e outros tipos de adubos naturais. A mangueira Santeno, né, o pessoal da Norteni, que vai trazer a mangueira Santeno. Temos a Semearte, que é bem interessante, ela traz equipamentos manuais que facilitam a semeadura em bandeja, por exemplo, né? Temos a Piraí Sementes, com sementes de adubo verde, a IMED, com microtrator, a Atlabel, a Balagro, com produtos biológicos para controle de pragas e doenças, a Agrodama, com adubos orgânicos, né? E temos a Embrapa Amazônia também, que trouxe uma novidade, está trazendo uma novidade, que é um equipamento que serve para desperfilhar banana. Então, para os bananicultores, ela é bem interessante, porque ela funciona por rotocompressão e ela diminui o esforço do operador e aumenta o rendimento do trabalho. Então, também é bem interessante, eles vão estar aqui demonstrando para a gente. Tem também uma máquina de capina elétrica? Isso, bem lembrado. Tem a CEU, que está trazendo uma inovação tecnológica, que é um implemento que é puxado por trator, que faz a capina elétrica. Então, é uma solução aí para a agricultura orgânica, que se os agricultores se juntarem, é um equipamento que se torna viável para associações, para prefeituras, né? Então, é bem interessante. De fato, Eneide Bart, cheio, repleto de atrações, a Agrotec Pomerode, imperdível, sexta e sábado. Isso mesmo, nós estamos com 33 empreendimentos, eu citei alguns, tem outros ainda, né? Mas a gente está assim, com um número de expositores bons, expositores que vão que estão trazendo tecnologias que servem para a agricultura de pequena escala, que servem para a agricultura familiar, com valores, com preços, tecnologias com preços acessíveis, que são viáveis, né, para os pequenos empreendimentos. Então, a gente está convidando todos os agricultores, todos os empreendedores rurais que estão buscando soluções de tecnificação da sua atividade, de redução de mão de obra, viabilizando o seu negócio, que venham nos visitar, que vão sair daqui satisfeitos. Lembrando, sexta e sábado, evento gratuito. Gratuito, entrada gratuita, no centro da cidade, o pavilhão da Festa Pomerana, o parque de eventos municipal, ele é muito fácil de ser localizado, a gente vai ter placas de sinalização. Gostaria de lembrar que também teremos, além dos expositores, né, nós teremos também o seminário intitulado Agrotóxicos, Riscos e Responsabilidades, onde a gente tem instituições que vão palestrar a respeito desse tema. Nós temos uma palestra às 10h30 no dia 1º, na sexta-feira, às 10h30 da manhã, justamente sobre o uso de produtos biológicos na agricultura. E nós teremos um minicurso no sábado, das 14 às 16 horas, trazendo alternativas de controle de pragas e doenças em hortas e flores. Então, inclusive, o pessoal da cidade também vai encontrar coisas interessantes aqui. Correto. Entrevistamos Eneide Bart, extensionista da EPAGRE em Pomerode, organizadora da Agrotec Pomerode, sexta e sábado no pavilhão da Festa Pomerana. Muito obrigado, Eneide, pela sua entrevista. Obrigada. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.